e o projeto que institui o Sistema Nacional de Educação. Mais detalhes com o repórter Cid Queiroz. Nesta semana vence o prazo da Câmara para a apreciação da proposta do Poder Executivo, que muda as regras sobre garantias de crédito. Entre outras inovações, ela permite utilizar um mesmo imóvel como garantia em diferentes operações de financiamento, o que não é possível atualmente. Na pauta da semana, também está o projeto que institui o Sistema Nacional de Educação. Segundo a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, a proposta fixa normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios nas políticas, programas e ações educacionais. E a Constituição Federal já dispõe da necessidade de nós regulamentarmos e criarmos um Sistema Nacional de Educação. E essa é uma pauta, é uma discussão antiga na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional e que merece a nossa atenção, o nosso respaldo. Podem ser apreciados também dois projetos que beneficiam a cultura. A proposta que institui a Política Nacional Aldir Blanc de fomento ao setor cultural e a chamada Lei Ator Paulo Gustavo, que dispõe sobre o apoio financeiro da União aos estados e aos municípios para garantir ações emergenciais voltadas ao setor cultural. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, explica a importância da matéria. É muito importante que o Congresso Nacional Brasileiro dê o exemplo, reforce a sua atitude que já teve no ano de 2020, no ano de 2021, aprovando as leis Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc. Novamente a Lei Aldir Blanc, agora em caráter permanente, estruturante da cultura, como um fomento, já que a Lei Paulo Gustavo tem um caráter emergencial, importante também, para que a gente tenha não apenas um recurso imediato, mas também que a gente tenha um fomento estruturante para o Sistema Nacional de Cultura. Algumas propostas com urgência aprovada também podem ser votadas nos próximos dias. Entre elas, a que trata das metas qualitativas e quantitativas dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas. O deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, defende a aprovação do projeto. Acontece que nesse período de pandemia, as Santas Casas que firmaram contratos com gestores estaduais e municipais, elas têm que disponibilizar os leitos para o SUS para a questão do combate à pandemia. E com isso, muitos recursos que são tratados a nível da produção desses recursos para essas entidades, elas acabam recebendo a menor do que o valor contratado. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite. Minuto do TCU. O TCU lançou edital inédito para receber projetos de pesquisa e desenvolvimento. As propostas devem apresentar solução de inteligência artificial para apoiar a instrução de denúncias e representações. A contratação será feita por meio de encomenda tecnológica, um mecanismo de estímulo à inovação que pode ser usado quando não existe solução disponível no mercado. O objetivo é mudar processos de trabalho e promover uma transformação digital no TCU. A inovação deve proporcionar mais celeridade aos processos, redução de custos e aumento dos benefícios para a sociedade. Atenção! As propostas devem ser enviadas até o dia 25 de fevereiro. Acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br e confira o edital. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. ZYL 203, Rádio Nova Cidade FM, 87.9 MHz, Canal 200, uma emissora da Associação Comunitária de Rádio Difusão de Caridade do Piauí. Direção-geral, Luiz Carvalho. 20 horas. Todos os dias nós estamos juntos. Juntos na melhor programação. Vivendo com muito mais emoção. Todos os dias um toque de carinho no ar. Amiga com quem eu posso contar. Rádio que me faz companhia todos os dias. Novo 87 FM. O meu sucesso toca aqui. Novo 87 FM. A gente se liga aqui. Cidade. Aí. A galera me pergunta por que eu não largo essa mulher. Essa mulher fala que eu tô enfeitiçado e faço tudo o que ela quer. O que ela quer. Na verdade eu tô viciado